morte do Calvário foi sua condenação. Sacerdotes escarneciam no meio da multidão. Uma coroa de espinho em meu Jesus colocaram, e cuspiram no seu rosto e meu Jesus açoitaram. Com a cabeça inclinada nas frontes o sangue correu. Pede a Deus que te salve, tu és o rei dos judeus. Pediu água pra beber, até isto foi negado. Uma esponja com vinagre em seus lábios encostaram. Quando chegaram os soldados, todos com lança nas mãos, com aquela arma assassina ferindo seu coração. Meu Jesus foi condenado como bandido e ladrão. Por isso ficou marcado sexta-feira da paixão. Pois nesta Bíblia sagrada esta é sua direção. Esse é o Espírito Santo pra nossa consolação. Meu Jesus estava pregado, sofrendo com muito amor. Meu véu do santuário de alto a baixo rasgou. Da hora sexta à nona a terra escureceu. Defenderam-se as rochas quando a terra tremeu. Para nos dar a vitória, meu Jesus ressuscitou. Vendo já ressuscitado, o centurião acreditou. Os malfeitores temeram por tudo que aconteceu. Este verdadeiro